sangue e vários tiros, pólvora no canhão. Uma lágrima cai do olho quando desce o caixão. Se era considerado, se adiantava o lado, só ganha caixão de lata quando é morto ou desfigurado. Mas quem chora é só a mãe, um parente ou um chegado, que às vezes é muito raro quando você tá num fracasso. E no começo era bom, dinheiro, várias bancas, roubo, latrocínio, gol, tiro nos piletra. Viveu a sua vida, dentro da favela, sempre no corre louco, pois fazia parte dela. Mas quando a corda desce, acaba a sua glória, jogo terra em cima, esta foi a sua história. Então secou, uma lágrima que passou, não volta mais, somente uma tristeza, mas não pode olhar pra trás. O coração bate forte quando vem recordação. Meu mano ponta firme, se entregou pra esse mundão. Um mundão de vida louca, muito roubo, homicídio, várias vezes enquadrado, levado pro distrito. Mas tinha muito dinheiro, pagava advogada, pagava uma fiança, tava de novo na quebrada. Mas tudo que é bom sempre se acaba, e pra tudo que vem fácil, João, preço sempre paga. Termina numa cela, numa cova, fedendo carniça. Mano, pense bem qual caminho vai entrar. Eu peço aos irmãos, vamos parar de se matar. Eu peço ao Senhor que traga paz para a favela. Mas pode crer, mano, pá, e sempre olhe por ela. Que assim seja para sempre, sempre olhe por ela. Eu sou mais um que felizmente já está aqui. Eu sou mais um que luta pela paz, enfim. É só mais um que prova que o crime é triste. Mas enquanto houver a guerra, nossa voz persiste. É só mais um que felizmente já está aqui. Eu sou mais um que luta pela paz, enfim. É só mais um que prova que o crime é triste. Enquanto houver a guerra, nossa voz persiste. Quem sabe em outra vida seja diferente. Não tenho preconceito que o sistema traz pra gente. Não quero mais ouvir falar de tantos homicídios, dos manos da quebrada se armando e dando tiro, cobrando a sua dívida através de um oitão, esquecendo que pra ter tudo tem que ter fé, paz, união. E quando eu ouço falar que na quebrada trocaram bala, entre traficantes querendo ganhar outra bocada, e os boys achando bem bom com uma mansão na beira da praia. Não me conforme ver desigualdade desse mundo. Eu me lembro que na tela e na favela tem luto, e as madame de luxo com rubi no pescoço, corrente de ouro, anel de brilhante, muito dinheiro bem guardado no cofre atrás da estante. É isso que revolta, João, pra quem não teve nada. Enquanto tem mansão, tu tem barraco de tábua. É só mais um que felizmente já está aqui. Eu sou mais um que luta pela paz, enfim. É só mais um que prova que o crime é triste. Mas enquanto houver a guerra, nossa voz persiste. É só mais um que felizmente já está aqui. Eu sou mais um que luta pela paz, enfim. É só mais um que prova que o crime é triste. Enquanto houver a guerra, nossa voz persiste.